vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Sucede que estão a gravar um filme sobre o guerreiro intergaláctico e agora Son Gohan está a trabalhar como duplo do Barry, uma estrela de cinema com uma personalidade intragável. Depois o Jaco apareceu ao Gohan durante a sua perseguição ao Atagashi. Guerreiro intergaláctico, com essa vestimenta não sei quem tu és, mas de uma coisa estou certo. O hospedeiro em que o Atagashi se instalou, só pode ser tu! Canhão macrocósmico, a ativar! Por quem ele ama, o invencível guerreiro intergaláctico. É o guerreiro intergaláctico! Eles devem estar a gravar um filme! Foi por pouco! Estava quase a cair daqui! Tu ainda estás vivo, Atagashi? Desta vez não vou falhar! Eu sou só Gohan! Sou só Gohan! Ai! Tu és o Gomas! É pena eu já ter comido! Tu estás a ganhar tempo, Atagashi! Não! Eu não quero morrer! Este é o teu fim! Cocoa, larga-me! Espera, Jaco! És mesmo tu? Sou eu! Não vês? A espécie do filho sem graça do Son Goku? Ai. É verdade! Tu não tens muita graça! Mas que fato idiota e ridículo é esse que estás a usar? É para impressionar a menina? Não é, idiota! Por acaso até é! Um parasita cerebral? Sim, chama-se Atagashi. Sozinho é completamente inofensivo, mas a sua característica é ser atraído pela maldade no coração das pessoas. Funde-se com o hospedeiro e dá-lhe poderes sobre-humanos. Quanto mais negro é o coração do hospedeiro, mais forte ele se torna. Civilizações inteiras foram arrasadas por causa dele. Eu tenho a certeza de que ele está escondido aqui na Terra. Agora já percebi. Eu não posso deixar um extraterrestre tão perigoso à solta da Terra. Vou falar como... Espera! Ai. Olha lá, as circunstâncias obrigam-me a contar-te o que se passa. Mas esta era uma missão ultra secreta. Vamos mantê-la só entre nós os dois, Son Gohan. Pode ser? Mas... Em troca, e para ficar justo, eu não conto à tua mulher o teu pequeno encontro nos céus ali com a jovem. Não é nela disso! A sério? Então, Son Gohan! Contacta-me se acontecer mais alguma coisa. Adeus! Porquê é que as miúdas gostam de idiotas como ele? Ídolo de toda a gente. Mas neste momento sou apenas uma rapariga apaixonada pelo guerreiro intergaláctico. Eu sou um herói. Posso perder a vida em combate a qualquer momento. Eu não posso amar ninguém. Tu tens de me esquecer e encontrar alguém que consiga fazer-te feliz. Tu tens de compreender. Eu sou um guerreiro que protege a paz no mundo. É isso que faz de mim o guerreiro intergaláctico. O único, inigualável guerreiro intergaláctico. Convidar o Sangoan a ir à minha casa? Sim. Leva-o até lá com a desculpa de que queres ensaiar o texto ou uma coisa assim do género e mantém-no lá até de manhã, ouviste? Estás a dizer... Sim, sou eu! Eu tenho uma notícia para ti. Até te dou o título. Namorado de Coco Amaguri revelado. Consegues ver fotografias se vigiares a casa dela. Ai, eu não posso permitir isto. Eu sou um ídolo! Eu ouvi dizer que a tua última canção não está a ter muito sucesso. Não te preocupes, eu vou continuar a usar-te nos meus filmes, hã? A deixar a tua casa pela manhã. Quando as notícias deste escândalo forem publicadas, a vida pessoal do Songoan vai ficar destruída! É o que acontece quando se tentam meter no meu caminho. O que é? Tens algum problema, Cocoa? Quem é que tu pensas que eu sou? Eu sou bem capaz de destruir a imagem de um ídolo em decadência! Cocoa! Hã? Desculpa, eu acho que um amador como eu não é lá muito bom parceiro de ensaio. Não é nada disso. O problema é que eu não tenho talento. Hã? Cocoa, ouve-me. Eu acho que é fantástico tentar ser atriz e um ídolo da música ao mesmo tempo. Tu devias ter mais confiança em ti. Tu não compreendes. Hã? Tu consegues voar, disparar feixes laser e até conheces extraterrestres. É impossível uma pessoa tão incrível como tu compreender um ídolo da música que não consegue fazer nada. Hã? Eu consigo voar e consigo controlar a energia, mas há imensas coisas que eu não sou capaz de fazer. Eu quero fazer a minha mulher e a minha filha felizes, mas ainda não consegui. Por isso, eu sei como te sentes quando te sentes insegura. Mas vamos continuar a tentar, ok? Cocoa! Eu gostava de ensaiar mais um pouco. É assim que se fala. Que ensaio tão cansativo. Tu és mesmo incrível. Eu não estive aqui a fazer nada. Fizeste tudo sozinha. Isso não é verdade. Eu tenho de ir andando. Mas porquê é que eu tenho de sair pelo telhado outra vez? Lá embaixo é perigoso. É perigoso? Como assim? Hã? Ah? Ai! Obrigada. Eu também vou continuar a tentar. Que interessante, ele consegue voar. Será que é ele o verdadeiro? Estou com sorte. É mais uma coisa com que possa ameaçá-lo. Parece que a Cocoa o ajudou a fugir, mas terá pensado que uma simples atriz conseguia enganar-me. Eu também vou continuar a tentar. Eu passei a noite fora. É melhor pedir desculpa à Videl. Bem-vindo a casa. Tu ficaste à minha espera, Videl. Tu estiveste a trabalhar a noite inteira. As filmagens atrasaram-se? Não, foi isso. Eu fiz-te comida. Come um bocadinho que se te apetecer. Quem é que será a esta hora? Como é que conseguiste estas fotografias? Songoan, é uma surpresa saber que és o verdadeiro guerreiro intergaláctico. Mas mais do que isso... Videl, isto não é... Isto é uma vergonha. Ainda te consideras um homem? Pera! Harry, onde é que arranjaste estas fotografias? Há qualquer coisa que não bate certo. Eu consigo imaginar aquilo que estás a sentir. Afinal, o mundo do espetáculo é mesmo difícil. As luzes da ribalta e os aplausos do público. Mulheres bonitas por todo o lado. A vida de casado parece tão... Eu tenho pena de ti. Hã? Oh. Ah? Afeliste-te assim tanto que alguém recusa um autógrafo teu? Afeliste-te assim tanto que o Son Gohan receba alguma atenção? Toda a gente fala de ti com um grande entusiasmo, mas parece que afinal tens falta de confiança. Essa fotografia era a prova de que ele te traiu! O Son Gohan não é esse tipo de pessoa. Eu tenho a certeza de que há uma explicação para isto. Fidel, querida! Se não tens mais nada a dizer, podes sair. Eu vou contar à imprensa que o Son Gohan é o guerreiro intergaláctico! Eles são como as hienas e vais saber o que é tê-los a perseguirem-te por todo o lado! Sai da nossa casa, Barry! E antes que acordes a nossa filha! Tu não me dás ordens, seu duplo de meia tigela! Eu pedi-te que saísses. Mas quem é que aquele pensa que eu sou? Eu sou o Barry Khan! Eu sou uma estrela! Eu sou uma celebridade! Eu sou importante! Ninguém me respeita! Mas eu já lhes mostro daquilo que eu sou capaz quando fazem de mim parvo! Videl, ouve-me. O que é? Eu queria falar-te daquela fotografia, percebes? Hã? Son Gohan! Olá! És o Barry Khan! Son Gohan! Pan! Pan! Son Gohan! Mas o que é que aconteceu? O que é isto? Bolas, esta miúda tem nervos de aço. Mas esta sensação é tão boa. Não sei que poder é este, mas graças a ele eu não tenho medo do Son Gohan, da Videl, da imprensa ou do que quer que as pessoas escrevam online. Não há absolutamente nada neste mundo que me faça tremer. Mas que cheiro é este? Que nojo! Tu fizeste cocó! Este miúdo é uma ameaça que consegue meter-me medo. Dá-me, pá, imediatamente! Olha quem ele é! Oh, meu Deus! É um guerreiro intergaláctico! Não vais dizer aquela frase de que tanto gostas? O corpo do monstro cresce ainda mais! Incrível! Pois são bem, senhores telespectadores, isto são imagens reais! Ainda bem que eu escolhi este sítio. Eu fico em brasa quando estou à frente das câmaras! Agora vais pagar por teres posto a pai em perigo. Prepara-te! Esta é a minha deixa! O monstro está ainda maior! Neste momento o monstro é gigante! Oh. câmara? Eu quero gravar! Vai buscar a câmara já! Sim. É para ali que vamos! Venham comigo! Sim, senhor. Tenho a sensação de que vamos gravar um sucesso de bilheteira! Ai, as minhas costas! Quero uma massagem! Sungoa! Já chega! Quem é o macrocósmico? Prepara-te para morrer! Disparar! Para! Mas porquê? Jaco, se tu usares isso, o Barry morre! Está bem, mas ele é... Eu não quero que ela veja isto! Não quero que a Pan tenha de ver uma coisa cruel como esta! Eu não te vou ajudar, estás a entender? Não. Ele está vivo. O Sungoa não vai perder. Como é que podes ter a certeza? Como é que consegues estar tão calma? Não me digas que acreditas assim tanto nele. Essa é uma parte da razão. Mas a razão principal para não estar preocupada é o facto de a Pan estar aqui. Para a Pan, o pai é um herói invencível. Ele não pode deixá-la vê-lo perder. É por isso que o Sungoa não vai perder. E com a mãe é a mesma coisa. Eu não posso deixar que ela me veja preocupada e a chorar. Estás preparada, Pan? Estás preparada, querida filha? O papá vai conseguir. Um, dois... Sungoa! Continua a lutar! Pan? Fidel? Está diferente! O Super Guerreiro Intergaláctico! O meu poder é invencível! Corta! Sungoa, meu amor! Desculpa ter-te preocupado. Eu amo-te. Eu também te amo. E agora, o que é que eu vou fazer com o tipo nu? A personificação do mal no coração do guerreiro intergaláctico, o derradeiro inimigo. inimigo não é o Hércules, é ele próprio. Guerreiro Intergaláctico contra Hércules estreia hoje. Barry contra Barry. Isto é mais do que os fãs podiam desejar. E aquele último combate verdadeiramente impressionante que gravaram sobre a cidade. Como é que conseguiram fazê-lo sem imagens geradas por computador? Eu... Então, vocês não percebem? Não percebemos o quê? Se revelássemos o segredo, perder-se-á a magia do cinema. Ai, essa foi de gênio. Se contares a alguém sobre o Son Goa, eu digo a toda a gente que o monstro eras tu. É um dó! Raio do super guerreiro intergaláctico! Son Goa, tu foste fantástico, querido. Para com isso, mãe. Aqueles combates foram incríveis! Tu não achaste? Não achaste, Son Goku? Eu adormeci a meio do filme. É melhor combater do que ver um combate. Oh pai, isto foi um momento importante na vida do teu filho! Cá está o seu pedido. Oh, que bom aspecto! Vamos lá ao ataque! Que bom! Devias estar aqui na hora de serviço. Está tudo bem. Hoje foi um dia bom. Sim, mas mesmo assim... O Son Goku, eu quero ficar ainda mais forte. Eu quero ficar forte para enfrentar os tipos mais fortes do universo. Mas ultimamente estão todos tão ocupados que ninguém quer lutar comigo. O Krillin? E se eu lutasse com o Krillin? Ei, Krillin! Queres lutar comigo como antigamente? No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku e Krillin de volta aos treinos de antigamente. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.